Vamos caminhar com o nosso Salmos, Cântico dos Degraus. Vamos abrir no 132. São 15 salmos. Hoje nós vamos ver, então, o 13º. Eles falam, eles revelam o nosso crescimento em Cristo Jesus. Vamos ler, então, o Salmo 132. Eu gostaria, então, Danilo, que você lesse o versículo 3 e o versículo 4 do 132. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Agora você me lê o versículo 11, 12 e 13. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. O 15 e 16. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Vamos orar? Pai, eis a tua palavra. Te pedimos, como igreja, para que o Espírito Santo ministre em cada coração aqui. Queremos, Pai, descansar. Descansar na tua pessoa, na revelação do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esta noite, por cada um que aqui veio, por aqueles que estão vendo pela internet. Te pedimos para que o Espírito Santo venha pairar sobre todos, para que revele mais a Jesus Cristo. Precisamos conhecê-lo mais e mais. Pai, como igreja agora, nós entregamos a irmã Anésia diante do trono da tua graça. Te pedimos, Pai, que tu estendas as tuas mãos sobre a vida dela. Cuide dela como a menina dos seus olhos. Como igreja, nós intercedemos por ela. Dá do coração dela o descanso. E afasta toda a dor, meu Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, nessa nossa lenta e morosa caminhada, estamos já no 132. E o que o Salmo 132 vai nos ensinar? O que ele quer nos ensinar? Com uma frase só. A nossa união com Deus em Cristo. É uma união viva. Veja que o salmista está dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso as minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. União com Deus na pessoa de Cristo. Qual o processo dessa união? Como é que nós podemos estar unidos a Deus em Cristo? E eu, quando for levantado da terra, atrairei quantos? Todos. Então nós fomos inseridos aonde? Então nós estamos unidos no corpo da sua morte, mas também unidos na sua ressurreição. Por isso que podemos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive? Essa aqui é a união viva do cristão com Cristo. A partir daí, este salmo vai dizer também e mostrar algumas características desta união. São três. Escolhidos os versículos, o 3 e o 4, mostra o descanso. Precisamos do descanso. O 11, o 12 e o 13, o governo. Precisamos descobrir uma coisa. Depois que somos regenerados, precisamos ver que estamos sob o governo de Deus. Descanso, governo, e no versículo 15 e 16, eles nos falam da abundância, a riqueza que está nessa união com Deus em Cristo, a plenitude, a suficiência, o Ele ser o nosso tudo. Em primeiro plano, então, a nossa união com Deus trazendo descanso ao coração. O que significa descansar? Significa ouvir a voz de Deus dizendo: está consumado. Você está lutando contra o pecado? Alguém aqui dentro que está lutando contra um sentimento ruim? Você está lutando contra o quê? Alguém disse que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Você está lutando contra alguma coisa? Ou melhor, você está passando por uma crise? Qual é o problema que te incomoda? O que que está aí dentro? Qual é a tua angústia? Vamos olhar um texto que está em Êxodo, mostrando o que esta união pode fazer ao nosso coração. A nossa união com Deus em Cristo. Êxodo 33. Versículo 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. O quê? A minha presença irá contigo. Por favor, não invertam a ordem. E você não pode dizer ao contrário: eu te darei descanso, por isso ande na minha presença. A minha presença significa que esta união com Deus em Cristo é uma união viva de um Cristo que ressuscitou e está presente. Então, a consciência da presença de Deus. Mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, peça ao Espírito Santo para gravar isto no seu coração, trazendo a consciência da presença dele, uma presença viva. Ele está vivo. Amém. Cristo morreu e ressuscitou. Amém. E ele está vivo. Ele vive em você, meu amado irmão, se você creu na sua morte com Cristo. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso descanso. Não lute contra o pecado. Não tente mudar o comportamento do outro e nem tampouco o seu. Ande na presença dele. E ele vai te dar o descanso com relação todas as coisas. Você sabe que nós estamos estudando os Salmos. Eles nos ajudam a ver o que significa crescer. Eu vou recapitular mais uma vez. O Salmo começa a uma alma olhando para ela, na minha angústia. Significa que ela está olhando a Deus do ponto de vista da sua angústia. Depois ela fala lábios mentirosos, a opinião das pessoas, olhando para as pessoas. Depois, essa alma diz que está em Mesec e em Quedar, oscilando entre o norte e o sul, os extremos. Pessoas movidas pelas circunstâncias. Essa alma está crescendo, está apanhando, passando por tribulações. E depois ela descobre o lugar do descanso, na presença de Deus. Então ela vai continuar com sofrimento e com dores, mas olhando as dores, as tribulações, do ponto de vista de Deus. Entendeu? Ao contrário, essa alma inicia olhando Deus do ponto de vista da sua angústia. Mas quando ela caminha um pouco mais com Deus, ela vai olhar as angústias do ponto de vista de Deus. Ah, é diferente ou não é? Você pode dizer assim: eu sei porque eu estou passando por esta crise. Eu sei porque Deus está permitindo isto. É assim que se vê a crise, do ponto de vista de Deus. Vamos pegar mais um texto. Isaías 28. Um texto já conhecido por todos nós. 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Quem é esta pedra? Que pedra é esta? Jesus. É nesta pedra que estamos inseridos. É nela. Uma pedra já provada. Agora, aquele que ganhou a revelação dessa posição faz o quê? Não se apressa. Não se aveste na tradução da Bíblia Baiana. Não se aveste. O que quer descansar? É saber que está sobre a rocha. Está inserido numa rocha. Não há vendaval que possa destruí-la. Vocês entendem, meus irmãos? Que nós não estamos brincando de cristianismo. Que nós estamos aqui falando de uma pessoa. Estamos falando de Jesus Cristo. Aquele que morreu e nos fez morrer com Ele. Ressuscitou e nos ressuscitou com Ele. Está assentado nos lugares celestiais e nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Por que você está temendo o dia de amanhã? E aí você fica com medo do pecado? Temendo as circunstâncias? Temendo a crítica? Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas não o quisestes. Onde está a nossa força? Olha, em vos Você é um convertido? Amém. Você tem certeza da sua morte com Cristo? Sim, amém. Tem certeza? Amém. Sossega. Você é fraco? Sim. Mas aonde está a sua força? No Senhor Jesus Cristo. Quanto mais fraco, melhor. Essa é a teologia daquele homem que dizia, pastor Glenn, quanto mais pior, melhor. No cristianismo não existe gigantes espirituais. Gente fraca. Frágil. Dependente. Confiar. Por que você pode descansar? Sem temer o futuro. Sem temer as circunstâncias. Sem temer o pecado. Por que você pode descansar? Isaías 64. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Trabalha para aquele que nele espera. Tem alguma coisa dando trabalho para você? Relacionamento? Seu filho está dando dor de cabeça? Eu tenho um. De 18 anos, Marcos Vinícius. Já me dá dor de cabeça. Mas o que a Bíblia está falando? É um Deus que trabalha por nós. Senhor, eu não sei trabalhar nessa questão, mas tu trabalhas por mim. Amém. Você pode? O que Jesus disse em mim? Nada poder fazer. O que significa descansar, meus amados? O que é descansar em Deus? Segundo, Isaías, vamos passar para o segundo ponto. Isso aqui é uma mensagem presbiteriana, de 1 ponto, 2 ou 3. Vamos lá. Isaías 40. Por que você pode descansar? Porque existe alguém no comando de todas as coisas. Um que conhece tudo. Acorda, povinho de Jacó. Acorda, povo. 26. 40, 26 de Isaías. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que se faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhum só vem a faltar. Você já pôde observar um dia o céu carregado de estrelas e enxergou algumas estrelas, tentou contar? Segundo os cientistas, existem 200 bilhões de galáxias e 100 bilhões de estrelas em cada galáxia. A nossa galáxia, nós estamos em uma galáxia, num sol de quinta grandeza, numa estrela de quinta grandeza, que ainda não deu para vasculhar o que existe. Aí você imagine 200 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas. E Deus a chama pelo seu nome. E nenhuma delas, nenhuma vem a faltar, a falhar. Agora eu faço a pergunta. E nós que somos filhos? Isso está falando da natureza. Uma coisa inanimada. E você que é filho e filha? O que você acha? Será que Deus sabe o seu nome? Será que Deus sabe onde você mora? Será que ele sabe? Será que ele sabe o que está passando? Terremoto? Será que Deus sabe o que está passando no seu coração? Será que Deus conhece a sua aflição? Escute o que eu estou falando aqui em nome de Jesus Cristo. Nós não estamos falando de um Deus alienado, distante, equidistante, longe. Estamos falando de um Deus que uniu ao homem. União com Deus. Cristo vive em você, em mim. Esse é o Deus tão grandioso. Aleluia. Que excede todo entendimento, mas que veio habitar num corpo frágil, debilitado igual o nosso. A pergunta é esta. Salmo 139. Esse salmo eu tentei separar alguns textos, mas não consegui. Mas a gente pode ler um pouquinho. Eu falei, eu vou pensar aquilo que eu gostaria de colocar para os meus irmãos, mas eu não consegui. Preste atenção nesse Deus que nós estamos falando, esse Deus que nós cremos e que muitas vezes vivemos de cabisbaixo, down, preocupados. Levantai os olhos aos céus e vede, nós vivemos de cabisbaixo, ó céus, ó mar, ó terra. Não é assim. Passei uma dor de barriga, a gente já está murmurando, reclamando. Deus está por detrás dessa cólica? Está. Senhor, versículo 1. Tu me sondas em mim? Conheces. Sabes quando me assento? Quando me levanto. De longe penetra os meus? Pensamento. Que Deus é este, querido? Você está tentando esconder alguma coisa aí dentro? Você está tentando ocultar um sentimento que você acha que é ruim? Deus conhece o seu íntimo. Aleluia. Deus sabe. Abra o peito, abra o coração. O Senhor já sei. O Senhor sabe aqui dos meus pensamentos. Um amado esses dias me procurou. Humberto, eu sou tomado por pensamentos horríveis. É um menino nascido de novo de Deus. Eu sou tomado por pensamentos feios. Eu falei, o que você faz com esses pensamentos? Eu não sei, eu fico cabisbaixo e me acusando o tempo todo. Não sei o que eu faço com esses pensamentos tão ruins. Eu falei, aí você vai na Bíblia e descobre que você pode levar esses pensamentos a Jesus Cristo, levando cativo todo pensamento ao Senhor Jesus Cristo. Por que você não pode fazer isso? O que está incomodando você, meu irmão? Qual é a sua aflição? Leva cativo ao Senhor. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. W.A. Tozer, ele disse que a verdadeira identidade do cristão é revelada quando ele está sozinho. Porque ela acha que está sozinha. Aí ela pode fazer coisas sozinha. Logo que eu estou longe dos olhares das pessoas, eu vou manifestar os meus desejos. Deus está ali. Deus sabe. Deus está presente. Mas não para acusar. Não para condenar, para acolher, porque Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que os nossos pensamentos são ruins. Ele sabe. Versículo 23 e 24, Danilo. Pode ler, fazendo um favor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Rasga o peito para Deus. Senhor, eis-me aqui. Amém. Quem que não tem ansiedade? Quem é aqui que não pode dizer, não tenho ansiedade nenhuma? A Bíblia diz que a nossa ansiedade não te é oculta. Senhor, a minha ansiedade não te é oculta, mas eu entrego nas tuas mãos. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu tens controle sobre todas as coisas. Descanso, porque ele sabe, ele governa. E tem mais uma coisa, uma característica da vida cristã. Abundância, suficiência. Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Agora, como explicar a abundância à luz das Escrituras? Como explicar crescimento à luz das Escrituras? Crescimento é sair de si e olhar para Jesus Cristo. E abundância? Nós vamos pegar um livro da Bíblia. João, o que é abundância? Evangelho de João. O texto base. A palavra que eu queria encontrar aqui é, não é o resumo, o tema. O tema do Evangelho de João está no versículo 10, do capítulo 10, da parte B. Pode ler todo ele. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida abundante, meu querido? O que é vida abundante? É Cristo. Eu vim para que tenham vida. Quem está dizendo? Jesus. Quem que tem a vida abundante? Ele vive em você? Amém. Eu vim para que tenham vida? Então você tem muita vida e vida em abundância. Nós precisamos ser cuidadosos. Vamos explicar melhor essa vida abundante à luz do Evangelho de João. A vida abundante começa com uma negação. O primeiro milagre, a transformação da água em vinho, o primeiro milagre revela a nossa falência. O primeiro milagre do Evangelho de João define o que é vida cristã. Não mais eu, mais Cristo. Não tem mais vinho. Não tem mais vinho. Há uma simetria maravilhosa entre o primeiro milagre e o último milagre do Evangelho de João. Por quê? O primeiro milagre é, não tem mais vinho. Abramos lá, capítulo 2 de João. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O vinho é fruto da videira. A videira é símbolo de Israel. Acabou o sistema judaico. O judaísmo já foi. Por quê? Porque entrou uma pessoa. Porque cristianismo é um relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa está se revelando, é Jesus Cristo. Agora, tem que começar com zero. Ou você tem alguma coisa? Não tem mais vinho. Se você unir o primeiro milagre com o último milagre, você tem abundância. Por quê? Porque no primeiro milagre, não tenho nada. Não tenho alegria. Não tem vinho. Acabou. A água vem. Você, Deus te enche da água, a palavra, e há uma transformação. Pela palavra nós somos regenerados. Você nasce de novo. Primeiro milagre, a palavra. Aí você começa a caminhar com Deus. E vai. Aí você encontra o segundo milagre. Capítulo 4. Versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha a fé que traz descanso. A fé que se apoia na palavra. O primeiro milagre foi possível por causa da palavra. Enchei d'água as talhas. Eles as encheram totalmente. Agora, o segundo milagre é o aspecto da fé. O homem creu e partiu, descansou. Então ele está crescendo. Ele nasceu de novo e agora está conhecendo o viver pela fé. Porque o justo vive pela fé. Hoje o estudo do nosso amado Alexandre. Que estudo gostoso hoje falando sobre a fé. Nós andamos pela fé, de fé em fé. Então, este homem regenerado, este filho regenerado, começou a descobrir que não se vive mais por sentimento, mas é pela fé. E de repente, o terceiro milagre do capítulo 5, versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Por favor, Jesus vendo-o, quem nos vê primeiro é ele. Quem que vê o homem na desgraça é Deus. Quem revela o que o homem é, é Deus. Quem mostra o que nós somos, é Deus. E é pela palavra. Este milagre, que é o maior milagre, o milagre dos milagres, que milagre na Bíblia é o dedo de Deus. Aliás, Deus me deu um livro, qualquer dia desse aí vai ser colocado, o dedo de Deus, é o milagre de Deus. O dedo de Deus é uma intervenção divina. É Deus invadindo, conquistando o homem. Isso é graça. Então ele descobre que ele foi regenerado, está caminhando pela fé. Graça descobriu que agora o viver é pela graça. Capítulo 6. O quarto milagre, a multiplicação dos pães. Versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Aqui você descobre que você passou a ser o multiplicador de vidas. Os 3 primeiros milagres mostram de que maneira nós somos salvos. A multiplicação dos pães é o milagre que vai mostrar, que mostra que nós passamos a ser frutíferos, multiplicadores de vida. Fruto, alma ganha para Deus. Almas ganhas para Deus. Ah, não, tem o ministério de frutífero aí, que é o ministério de leitura. Isso é ministério, isso não é vida frutífera. É almas ganhas para o Senhor. Aí ele vai caminhando. Palavra. Ele descobre que foi regenerado pela palavra. Descobre que tem um viver pela fé. É gracioso, é multiplicador. Descobre no capítulo 6. Versículo 20. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Ele descobre e ganha consciência da presença de Jesus Cristo, do poder de poder andar sobre as águas, não olhando para as circunstâncias, sem paz no coração, não temas, não temas, eu estou contigo. Ele está crescendo. Ele descobre o poder da palavra, o poder de andar sobre a palavra de Deus. Depois, no capítulo 9, versículo 25. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Visão. Uma pessoa que ganhou Cristo passa a ter mais e mais a visão da pessoa de Cristo. Que Cristo cresça, que eu diminua. Ganha mais e mais olhos iluminados da pessoa de Cristo. Visão. Depois, no capítulo 11, esta alma, este regenerado, este filho de Deus, descobre o poder da ressurreição, pela ressurreição de Lázaro. Capítulo 11, versículo 43. Tudo isso é para eu explicar somente uma coisinha para vocês. Tudo isto é para mostrar como é que a Bíblia interpreta a abundância. Para a gente não confundir abundância em Cristo com abundância de conhecimento de Bíblia. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Queridos, vocês estão vendo que há uma cadeia. Há uma simetria. Muito grande. Esses milagres. Iniciou com o milagre dos milagres, que é a regeneração. E este filho de Deus começou a caminhar, descobrindo a vida de fé, não é sentimento, de fé em fé, não olha para si. Aí descobre que é pela graça, que Deus é gracioso, que mesmo pecando tem a graça. Aí ele descobre que ele passa a ser um multiplicador de vida, descobre que ele pode andar sobre o poder da palavra. Descobre que a consciência da presença de Jesus Cristo, descobre o poder da ressurreição porque ele morreu. Este filho de Deus não poderia se gabar, exibir conhecimento? Não. Quando Jesus aparece, qual é a resposta? Capítulo 21. Versículo 5. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Não. Primeiro milagre, não tem? Quando você une o primeiro milagre com o último, você tem o quê? Não. Do início ao fim, o que é vida cristã? Sempre não, mas eu. Do início ao fim. Que coisa linda. Estude os milagres do Evangelho de João, comparando o primeiro com o último. O segundo, mais ou menos assim, a transformação da água com este milagre, tem as mesmas características. Não tem vinho, não tem o que comer. Enchei d'água as talhas e houve transformação. E agora, o que acontece com esse milagre da pescaria? Versículo 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Querido, em nome de Jesus Cristo, presta atenção na palavra de Deus. O primeiro milagre está definindo o que é vida cristã. é a definição do que é ser um cristão. É não mais eu. Em nome de Jesus Cristo. Este último milagre mostra a qualidade desta vida. É vida abundante. Por isso que há uma simetria entre o primeiro e o último. Aliás, se você fizer isso com o segundo, você vai encontrar a palavra morte. O filho do oficial estava à morte. Você liga com o penúltimo, Lázaro morto. Você vai descobrir a riqueza individualmente e no conjunto, o que esses milagres nos ensinam. Foi a vida cristã? Não tem mais vinho. Aí você caminha. Você está andando. É pela fé. Está desfrutando da graça. E está desfrutando da abundância de Cristo. Aí ele pergunta, tem alguma coisa para comer? Não. Por quê? Porque se existe alguma coisa aqui, é dele. Uma pessoa que se arroga conhecimento nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo. A pior das soberbas é a soberba espiritual. Você vai descobrir na Bíblia que quanto mais andar com Deus, em comunhão com Deus, você descobre que não é nada e que Ele é tudo. Peixe é símbolo do cristianismo. Peixe. As redes foram lançadas onde? No mar. Será que existe no mar? É símbolo das riquezas do fundo do oceano. As profundidades, riquezas em Cristo Jesus. Ser um garimpeiro, garimpar, para conhecer a pessoa de Cristo. Como é que esse Salmo, o 132, quer nos ajudar? A nossa união com Deus, viva! Você pode dizer pela fé, Cristo vive em mim, amém. Sem medo, pela fé. Porque fé não é sentimento. Um irmão disse, Humberto, eu não sinto. Eu estou angustiado porque eu não sinto que eu nasci de novo. Como é que é isso, meu irmão? Não é sentimento, é fé. Aonde? Na palavra de Deus, porque está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo está tentando você. Ele pode tentar você. Mas a vitória, a nossa vitória está em Cristo Jesus. Amém. É nele. Olhe para Jesus Cristo. Não olhe para si. Não olhe para as pessoas. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para aquele que pode todas as coisas. Olhe como o rei Josafá que disse diante da batalha, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Não sei o que fazer. Qual é a sua luta? Joga a toalha. Sabe o que é jogar a toalha? É quando no boxe, dois boxeadores, numa luta, o técnico percebe que ele vai perder, que o seu aluno, o seu atleta vai perder, ele joga a toalha no ringue. E dá por encerrado a luta. Joga a toalha no ringue. Dá por encerrado a sua luta contra o pecado, contra o sentimento, contra tudo. E diga, Jesus, vem viver em mim como tu queres. Cumpra-me a tua vontade. Vida abundante, meus amados. É não mais eu, é um milagre. E continua como um milagre. Não tem. O que você tem para Deus? Nada. Eu só tenho ansiedade. Mas eu sou dele. Como é que você pode interpretar então este Salmo 132 à luz da palavra de Deus? Cristo, em Cristo estou completo. Ele me basta. Ele nos basta. Você crê nisso, meu querido? Você crê nisto? Que Cristo é suficiente? Você crê que você morreu com Cristo? Que Cristo é a sua vida? Você está unido a Deus vivo em Cristo Jesus. É uma pessoa real. É um Cristo vivo que está aí dentro, no controle de todas as coisas, no governo de todas as coisas. Nada neste mundo acontece sem a permissão divina. Até essa guerrinha que está ali em Gaza, aquilo ali é permissão divina. A coisa vai ficar complicada mais para frente. Por isso que nós precisamos pedir a Deus para nos firmar na palavra. Estarmos firmes na palavra dEle. No descanso da presença dEle. No governo dEle. Sabe o que significa isto? Ser governado por Ele. Sem sair da direção. Entregar sua empresa para Deus. Entregar sua família, sua vida. Consagrar sua vida, sua empresa, seus filhos. Tudo para Deus. Você já fez isso? Lá na sua casa, Jesus é Senhor desta casa. Eu faço isso lá em casa, né, tô patrão? Jesus é Senhor desta casa. Quando tem gente estranha, eu falo em espírito. No coração, quando tem gente que conhece a palavra de Jesus é Senhor, que às vezes eu estou até um grito. Ele é Senhor disso aqui. Quem manda aqui é Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer. Lá na sua casa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz para santificar Jesus Cristo como Senhor em vossos corações. Santificar Jesus como Senhor em vossos corações. Não canse, meus queridos, de dizer Cristo é Senhor da minha vida. Cristo é Senhor da minha família. Aconteça o que acontecer. É Cristo é Senhor do meu trabalho, da minha empresa. Ele é Senhor do meu destino, da minha vida. Por isso, último, Salmo 132. Para a gente cantar um pouco mais. Que elas, às vezes, quando elas me dão bronca. Porque eu não chamo elas para cantarem no final da minha mensagem. Hoje eu vou chamar vocês. 132. Versículo 12. Vai lá, Danilo. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Você vai governar as coisas em Cristo Jesus. Não deixe as coisas governarem você. Não deixe o dinheiro governar a sua vida. Governe o dinheiro. Não deixe as circunstâncias governar a sua vida. Governe as circunstâncias a partir de Cristo. Porque onde, qual é a sua posição? Assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está abatido? Está ansioso por causa de uma segunda-feira amanhã? Qual é o seu problema? É doença? O que está acontecendo? Ele é Senhor da sua vida. É Senhor do que está acontecendo no seu coração. Ele governa. A nossa posição é em Cristo Jesus, altíssima posição. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você morreu? Eu também morri. Mas ressuscitei Cristo na minha vida. Com lutas, batalhas, Ele é minha vida. Espero que o Espírito Santo fortaleça o seu coração, revelando que você é um regenerado que está sentado nos lugares celestiais. Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43-3322-3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.